sou capaz de tudo só pra ver você sorrir. Eu tenho como objetivo te fazer feliz. Sei que o nosso amor ainda não chegou ao fim. Tenho certeza que vou te reconquistar pra mim. E sem você é que as coisas ficam tão ruins, que já não vejo a hora de voltar de onde vim, pra resgatar o que ajudei a construir, a nossa história de amor contribuir. Quantas estradas escuras já percorri, só pra ouvir a sua voz me dizer que sim. Que entre nós está plantado uma raiz, e ainda sente tudo aquilo que senti. E quer manter um compromisso bem afim, está disposto a correr risco mesmo assim. E não importa o prejuízo, deixa vir. Eu quero ter você de volta, baby. O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? Quero, quero, quero, quero, quero seu amor. Quero, quero, quero, quero, quero seu amor. Quero, quero, quero, quero, quero seu amor. Mais uma tarde cheia de viagem, de desespero, trabalhando o dia todo, ainda é só janeiro. A gente chega, observa, ainda tomando texto. Sem tempo pra rodear, a noite chega e eu me perco. Os sentidos, a chave só de olhar nossa casa, chegando pra dar um oi, como vai de nada. Porque sempre te elogio e obrigada, passou a ser minha palavra preferida pronunciada. E na manhã bem cedo, quando eu já tô pronto, na porta pra sair, mais um dia de branco. Você ri da minha roupa e acha um pouco estranho. Eu te olho e sei que não me engano, que um dia ainda te ganho. Resolvi te acompanhar até o ponto onde fomos nos olhando, rindo, conversamos. E até no assunto de trabalho nós tocamos. Cê falou do seu sonho, disse que me admirava. Não esperava tanto que ouviu o meu rap, o Edemais cantando. E as coisas foram acontecendo ano após ano. Você é advogada, mas sumi a vi sair bailando pelo mundo com uma dançarina. Confirmamos bem querer, nunca mal querer. Eu já gostava de você, ouve, preste atenção no que eu vou te dizer. Se o Nordeste canta amor, o que eu devo fazer? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? Quero, quero, quero, quero, quero, quero seu amor. Quero, quero, quero, quero, seu amor. Quero, quero, quero, quero, seu amor. Quero ter o seu amor, seja como for. Quando o sol se pôr, até a lua se for, quero poder sentir o seu calor sem pudor. Depois fazer você gemer sem sentir dor. Que não evite se abrir como uma flor, pois não existe amor igual o que eu te dou. É sem limite que precise se impor. Nunca duvide do que fala esse compositor. Expressa suas palavras com muito amor. Na gota d'água adquire inspiração. Não vou ficar guardando mágoas nem rancor. No cair de uma lágrima nasceu essa canção. Já não reconheço quem eu sou. Chega de viver de ilusão. Onde você for, eu também vou. Reacender nossa paixão. O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? O que vou fazer pra reconquistar seu amor? Quero, quero.